Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, com muitas dúvidas sobre o Botão Verde. Aqui é o Tucano e a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Aqui é Daniel e voto obrigatório, é fake news. Aqui é Giuseppe, com muita vontade de esclarecer. Aqui é Thiago, também com muita vontade de esclarecer e falar um pouco da justiça eleitoral para vocês. Aqui é Zé Cruz, as ordens para qualquer esclarecimento. Sim, né? E hoje, continuando a nossa série Como Funciona o Brasil, nós vamos falar sobre a urna eletrônica. Da onde vem? Como funciona? Como se reproduz? Onde vem? A gente vai ter um papo muito maneiro aqui, a gente vai entender sobre o início da implementação da urna eletrônica, como era a contagem de votos antes, como ficou depois e como ela evoluiu em mais de 20 anos dos processos eleitorais do Brasil, como é que ela está hoje, qual é o futuro da urna eletrônica, como é a segurança dos dados que são produzidos por ela. Vai ser muito maneiro esse papo logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Hoje vamos dar parabéns ao HostGator, Azaghal, que está comemorando 10 anos no Brasil. Mas quem é HostGator, Jovem Nerd, para aqueles que não sabem? Exatamente. Olha só, a sua ideia merece um site, Azaghal. O HostGator tem tudo que você precisa para ficar online, Azaghal. Ele, olha, você pode registrar domínios, através deles você pode hospedar o seu site, tem e-mail profissional, tem criador de site, suporte 24x7 e muito mais. Rapaz, sua ideia, Azaghal, merece um site. Oh. Um site com o HostGator, cara. Olha só. Presta atenção, desconto exclusivo de até 50% em diversos produtos para ouvintes do Nerdcast através do link www.hostgator.com.br/desconto. Não tem como errar. Tem link aqui no post também. E olha só, como eu já falei, o HostGator tem hospedagem para sites, o melhor custo-benefício e, além disso, olha, domínio grátis no primeiro ano, Azaghal. Nossa, rapaz. Também eles têm o criador, se você não sabe criar site, eles têm um criador de sites com uma plataforma mega simples de usar, com um sistema de arrasta e solta. Excelente. Você precisa programar, pegar pedra, você fazer arrasta e soltar e fazer o seu site dessa forma. Mega simples, mega fácil, feita para aqueles que estão iniciando sua presença digital. Muito bom. Para o usuário que quiser apenas registrar um domínio, eles têm as principais extensões por apenas R$26,99. Estou falando de reais, Azaghal. R$26,99. .com.br, .net, .org, .tech. Peraí, você está dizendo que é R$26,29. É um URL isso? R$26,00. Vou registrar. Eu vou registrar esse domínio. Que é R$26,99.com.br. Acho excelente. Excelente. Tem todas essas extensões e muito mais. É só você ir lá e olhar. Se você é desenvolvedor web, empresário, blogueiro, visite o site HostGator para você. Empresário ter... e blogueiro também. Empresário e blogueiro, exatamente. Tira esse sonho do papel porque sua ideia merece um site só na HostGator. Entra hostgator.com.br/desconto. Aproveita! É barra desconto, não é barra desconto, aproveita. Mas você pode registrar. Você pode também registrar. Pode registrar. E hoje vamos lembrar, Azaghal, a última sexta-feira do mês. O que, que tem toda sexta-feira? Dois Nerdcast. O que tem na última? Nerdcast Empreendedor. O que deu início a tudo. Exatamente. Você sabe, Nerdcast Empreendedor é trazido pelo meusucesso.com aqui para o seu feed do Nerdcast. Aliás, já está no ar. Ou seja, você está ouvindo esse Nerdcast, você pode baixar o Nerdcast Empreendedor de hoje. E olha, você vai querer ouvir o episódio de hoje, que está muito maneiro. Nosso querido amigo Flávio Augusto, a gente decidiu fazer um exercício. Ele disse em off pra gente que ele tinha uma ideia de um negócio. Certo. Desde o início, há 4 anos a gente falou de como é que foi a ideia inicial, a visão dele pro Orlando City, como é que foi ele fazer a pesquisa, entendeu? Como é que tava o mercado de futebol nos Estados Unidos, comprar um time de futebol, colocar ele na MLS, etc e tal. A gente tá acompanhando essa história há 4 anos. Só que a gente já pegou ela começada. O Flávio já tinha comprado o clube, ele já tinha tido a visão. E aí é o seguinte, ele falou assim, olha, eu tinha uma ideia que pode ser uma visão. Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Mas eu decidi, vamos gravar. Que tal se a gente gravasse um programa de eu explicando da onde veio essa ideia e qual seria o negócio por trás dessa ideia. E aí a gente vai ver, a gente pode colocar aí no ar, pode ser que alguém pegue. Porque a parada é a seguinte, ideia não leva a nada. Exatamente. Ideia tem um monte. Exato. E essa foi a parada desse programa. Exato. Flávio falou assim, eu vou jogar a ideia que eu tive, uma ideia que não é assim, uma ideia, eu vou fazer uma coxa de retalhos, não é isso? Uhum. Avaliou toda uma situação e teve uma ideia baseada na expertise que ele tem e no feeling que ele tem. Mas só a ideia desse programa é que só a ideia não vale nada. Não vai a lugar nenhum. Exato. Porque você tem que executar a ideia. Então ele falou, a ideia sozinha não tem valor nenhum. Uhum. E ele falou assim, já que a ideia sozinha não tem valor nenhum, eu vou botar ela na mesa. Exato. Se alguém quiser fazer, pode fazer. Exato. Ou eu posso fazer também. Vamos testar. Então pode ser que esse Nerdcast fique marcado aí como uma coisa profética ou não. Mas assim, vale a pena você ver, porque é o cara que já teve visões concretizadas de outros negócios grandes, não só com o Orlando City, mas com o WhatsApp, etc, e outros negócios que ele tem. Vale a pena. Cara, escuta que tá muito maneiro, cara. E não se esqueça de conhecer o meusucesso.com. Vale a pena você visitar a Escola de Insight e Negócios. Os caras fazem documentários, cara, incríveis, com qualidade world class de cinema, cara, sobre os maiores empreendedores do Brasil, cara. Tem série do Vale do Silício, tem um monte de histórias lá, tem até do Jovem Nerd Azaghal. Vários estudos de caso desses caras contando como é que eles começaram, como é que foi a visão do negócio deles, quais foram as dificuldades, um monte, cara. Vale a pena você assinar, cara. Quando você assina o meusucesso.com, você tem acesso a todo o acervo de conteúdo que eles já criaram nesses últimos 4 anos, cara, é muita coisa. Então, vai lá, escuta o Nerdcast Empreendedor de hoje, que tá uma aula, e vá conhecer o meusucesso.com e faça a sua assinatura. Jovem Nerd, vamos dar passagem mais uma vez pra esses folgados. Exato, nós estamos, você sabe onde estamos, né, pessoal? Quem acompanha as redes sociais nossas sabe que estamos na Rússia. Exatamente. Né? Quem nos chama de comunista está vibrando. Quem acha que nós somos extrema-direita não tá entendendo porra nenhuma. Mas estamos aqui acompanhando a Copa, conhecendo, fazendo Nerd Tour. Nerd Tour Rússia vai ficar irado. Não é? Cara. Então, por conta disso, teremos que deixar mais uma vez Léo Lopes e Mal tomarem conta. Mal, inclusive, que vai tirar férias. É quase que. Olha aí. Aí ele fica 6 meses de férias. Caraca. A última vez foram 6 meses de férias. É o quanto parece na nossa cabeça, né, quando ele tira a férias. Muito bom. Vai lá, galera. Comporta-se. Claro, Jovem Nerd. É claro que a gente se comporta, mas sabe o que eu acho engraçado, Mal? É que nós é que somos os folgados. Eu vou ficar bem folgado. Hoje é meu último dia. Olha, inclusive, aí. Não, nessa hora, eu já estou de férias. Eu já estou com a minha camiseta havaiana, tomando meu drink com guarda-chuvinha. Ah, que delícia! Eu não posso falar nada também, porque recentemente também tirei uma folguinha. Mas agora, eu gostaria de fazer uma coisa aqui. Por favor, ô, técnica, música de Rússia. Olha aí. Porque... quem é que está comendo estrogonofe todo dia? Fala pra mim. Todo dia estrogonofe, né? É um absurdo. Todo dia é um estrogonofe, todo dia é um bunker, todo dia é um trono com privada. Você viu aquilo? É maravilhoso. Eu não gosto dessas viagens deles, porque depois eles voltam. É. Ah, fui pra Itália. Vocês comem pizza aí, mas vocês não comeram a verdadeira pizza. Agora vai ser. Vocês comem estrogonofe aí com ketchup e creme de leite? Nós comemos o verdadeiro estrogonofe. Não, e tá tão fresco o negócio agora que até a grafia mudou. Agora é estrogonofe. Ah, é verdade. É, estrogonofe. Mas o negócio é que nós é que somos os folgados, estamos aqui trabalhando. Certo. Quer dizer, você não mais, porque agora você já está de férias, então... Enfim, eu continuo aqui trabalhando por todos nós aqui, chibatada. Mas a gente vai aqui então tocar os e-mails e caneladas do último Nerdcast. Então, se você aí, chatonildo, não quer ouvir, você pode pular diretamente para 21 minutos e 53 impressões digitais. Malfate, o cacete de agulha, nossos nerds queridos, lindos, maravilhosos, que doam sangue e salvam muitas vidas, tiram as fotinhas e manda pra nós aqui com aquela cara de... dente de agulha, assim. Alexander Cousin, Fábio Rogério Carneiro da Cunha, Gabriel Silvestre, Márcio Santos, Nicolas Trevisan Setter, Gustavo Yukio, Hayashida, Jasmine Maxilene Alves e João Pedro Silva Castilho, uma galera que foi junta doar sangue, Cícero Augusto Gomes da Silva, João Passarelli, Gabriel Bortoli, Ariel Sodré Dias e Bia de Almeida foram juntos, Eduardo Júnior, Flamínio Nunes, muito obrigado pelas suas doações. Esse Flamínio Nunes, acho que ele doa quase todo mês, ele deve estar um grilo já. chassi de grilo. Todo mês ele tá aí. E no Escalpo Solidário, a galera que doa os seus cabelinhos para quem precisa fazer as suas peruquinhas de cabelos naturais, temos só uma contribuição essa semana, então vai receber o destaque a Juliana Chimizo. Juliana Chimizo, muito bem. Obrigado aí também, Juliana, por doar os seus cabelos. Arte dos fãs, temos algumas aqui com destaque o Dom Azaghal pelo Victor Suzuki, uma arte que me dá um pouco de medo, eu devo confessar. Ok. E temos aqui também Old Man Ozob por Jorge Vianney, inspirada em Old Man Logan, mas eu duvido muito que o Ozob sobreviva pra ter essa cara, tendo em vista todos os acontecimentos. E temos aqui também uma excelente, que é o Sr. K embaixo da ponte, sentado nas ações da Petrobras aqui. E o chinelinho é da Petrobras. Exatamente, pelo Marcos Paulo Chaves, excelente, obrigado pelas artes. As outras também você pode conferir, o link está no post. Se você está ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, é claro, as artes já passaram aí pelo seu player. Bruno Venturim, 25 anos, engenheiro ambiental, Erechim, Rio Grande do Sul. Olá, Jovem Nerd, senhor da Oceania, este não é meu primeiro e-mail. Olha aí, você podia ter jogado na loteria, não jogou. Loteria ganho hoje, ia dar avestruz na cabeça, hein? Adoro os nerdcasts desgraçados da cabeça. As pessoas que me conhecem sabem que meu esporte favorito é reclamar das coisas, das pessoas e da vida e sempre ficar full pistola. Gostaria de parabenizar a portuguesa pelo relato de seu empenho em separar os resíduos entre orgânicos não recicláveis e recicláveis, seus e do prédio. Como bom engenheiro ambiental, essa parte me chamou a atenção. Gostaria de relatar que ela está correta em lavar as embalagens recicláveis que estão sujas, mesmo com o eventual gasto de água. Afinal, esta embalagem suja pode diminuir seu valor agregado para a reciclagem, dependendo do material, ainda vale a pena reciclar e dificulta em muito a vida do reciclador. Aí, vamos ajudar os recicladores, gente. Exatamente. Muitas vezes, as pessoas descartam o material como reciclável, mas que está sujo, achando que vão fazer um bem, mas no final só causam transtornos para o reciclador, o qual não merece receber o material sujo e fedento, que ele terá que manipular e só depois dar o destino correto. Aproveitando o gancho, gostaria de sugerir no Nerdcast ou Nerdologia sobre a crise / catástrofe ambiental causada pelos plásticos e microplásticos que se depositam nos oceanos. É preocupante. Abraços, continue se divertindo e fazendo boas ações para a humanidade. Olha aí, tem que lavar os recicláveis, gente. Tem que lavar, eu sempre falo isso. A perca de água, ela compensa se você lavar bem e não deixar o cara que vai separar lá sofrer. Exato. E tem que levar em conta também que tem lugares como aqui no interior, por exemplo, que não tem essas cooperativas que nem tem nas grandes capitais, sabe? Então, se a gente já não facilita de casa, provavelmente o que é reciclável acaba sendo descartado no lixo normal mesmo. E aí a perca é maior ainda, né? Você gostou desse meu novo vocabulário? Gostei, gostei. Vamos colocar junto com o Seji e com o Cérebro. Ok. Na lista de palavras obrigatórias aqui do Nerdcast. Karen Bruguel, 24 anos, química. Olha aí, Campo Mourão, Paraná. É uma pessoa química, não é uma pessoa física. Meu Deus. Muito bem. Olá, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Não faz a menor diferença que eu e Mal estamos aqui. Quando nós estamos aqui, a democracia domina. Exato. Ouvindo o Nerdcast 625, me identifiquei com as histórias da Leila envolvendo crianças. Pois já vivi várias. Leila que causou furor e gerou memes nas redes sociais com essas histórias de crianças. Se você não ouviu ainda, tá perdendo tempo. Certa vez, uma colega que tinha um netinho com cerca de 7 ou 8 anos veio na minha casa. E ele disse que ia brincar no quintal. Ela não estava se importando muito com o que o menino ia fazer e eu já estava esperta e fiquei de olho. Resumindo, eu peguei o menino jogando areia, pedra, terra e parafusos na máquina de lavar roupas. Que criança maravilhosa. Que estava funcionando. Mas quando vi ele jogando fora a comida do papagaio e maltratando o bichinho, não me aguentei e briguei com a criança. Disse pra ele que ia fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o papagaio. Olha, dependendo da piada, essa negócio quando o papagaio aí... Eu ia prender ele numa gaiola sem comida e sem água e ia ficar cutucando igual ele fez com o bichinho. Bom, quem tem o papagaio e tinha botado ele na gaiola era você, né, querido? É verdade, então, olha aí. Vamos ver a coerência aí do que você está dizendo. O menino ficou desesperado a ponto de me implorar para não fazer isso. Não quero biscoito, não quero biscoito, amigo. E para não contar para o pai dele, pois ele não tolerava esse tipo de malcriação fora de casa e ainda iria tirar a galinha de estimação dele. Olha, ele tinha um bichinho e maltratava os outros, pô. A galinha Mary Lou dele ia tirar a Mary Lou. A avó ficou tão envergonhada que foi embora e todas as vezes que me vê, ainda pede desculpas. E o melhor é que ela nunca mais trouxe a criança aqui da minha casa. E quanto à sugestão que foi dada no Nerdcast sobre dar paz e vassouras para crianças, eu digo que com algumas funcionam, pois eu tenho um priminho que adora a brincadeira de varrer calçadas. Isso tá, precisa uma musiquinha. Por favor, Técnica, faz favor aí, bota o molejão. Como aqui em casa eu não tenho brinquedos, ele brinca com a vassoura e com o rastelo por pura e espontânea vontade. E assim nós vamos explorando as crianças, que é o que importa. Que maravilhoso. Vai comprar um brinquedo novo, vai comprar um aspirador de pó pra ele. Nossa senhora, explora a criançada mesmo, muito bom. Thales Augusto, 22 anos, bacharel em estudos literários em formação, Jundiaí, São Paulo. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Dois fatos, eu gostei que ele já... Ah, então, ele colocou. Eu achei que ele ia ousar, ele não usou. Dois fatos importantes. Esse não é meu primeiro e-mail, podia ser usado, não foi. E todas as informações acima são falsas. Ah! Olha aí, tem um plot twist ainda no final. Mas peraí, será que ele não é bacharel também? Essa informação é falsa? Não se chama Thales e não tem 22 anos e nem é de Jundiaí. Jundiaí nem fica no estado de São Paulo, perfeito. Ah, e vale aqui um parênteses, hein? Tá cada vez mais difícil a gente achar título pra essa série de programas. Perfeito. Porque a gente vem não crescendo ao longo desses 12 anos aí. Exato, é. E tá cada vez mais complicado encontrar título pra esses programas. O próximo eu não sei como é que vai ser. Eu também não sei. Demorou mais tempo pra definir o título desse do que pra fazer a vitrine e editar. É eternamente desgraçado. Sei lá, não sei. Mas a gente tá ficando desgraçado da cabeça de achar título pra esses programas onde a gente é desgraçado da cabeça. Mas continua, mano. Ah, o próximo vai ser Desgraçado da Cabeça 6. Pronto. É a missão. Algumas discussões me chamaram a atenção, a começar com a rápida menção sobre reptilianos. Eu não me lembro disso. Eu editei o programa e não me lembro disso, mas enfim. Primeiramente, o presidente Obama não era um deles, mas seu antecessor e seu sucessor o são. Assim como Bill Clinton era humano, mas Bush, pai e filho, eram não só reptilianos, como também o mesmo ser. Ele era o mesmo reptiliano. Olha aí que interessante. Olha aí. Isso se dá por um acordo dentro da conspiração que tomou os governos da Terra, onde reptilianos e humanos revezam-se no governo. Ah, ok. Sobre as vacinas, elas são sim eficientes em proteger os humanos de doenças e não causam autismo, porém, são uma inovação trazida pelos reptilianos. Em sua composição, tem nanotecnologias de controle e monitoramento da mente. Ciente disso, o melhor a se fazer é passar um ímã potente sobre as ampolas da vacina em questão, de preferência sem que o ou a enfermeira perceba. Eu, por exemplo, tomo vacinas apenas num consultório de confiança, reproduzindo o processo citado acima, e evito ser tratado medicamente em unidades de saúde que desconfio, principalmente as públicas. Sobre o uso de celulares por crianças, saibam que isso é algo de extremo risco. Tanto as redes sociais como os dispositivos celulares fazem parte do plano maior da conspiração. E quanto mais cedo o indivíduo é exposto a isso, mais facilmente será manipulado. Os gadgets modernos monitoram sua posição, suas conversas, suas imagens e filmagens. Eles monitoram o que e com quem você conversa, o que você pensa e do que você gosta. São uma precaução para controlar aqueles que não tomam vacinas. Ah, entendeu? Se você não toma vacina, mas usa celular, você se ferrou do mesmo jeito. Ah, você certo. Tá sendo monitorado, entendeu? O nível de maconha desse e-mail tá demais. Você escolheria o quê, Léo? É, vacina ou celular? Ah, eu escolho tomar vacina no celular. Dá uma vacinada no celular. No celular ainda. E ainda tirando foto e mandando pro cacete de vacina. Vai ser o novo... Eu ainda instalaria o aplicativo de vacinas no celular e tomaria a vacina com o celular. Com o celular. Vai ser agora o novo app. Novo isso. App. Vai no iPhone 11, gente. Chama Ai Vacina. Ai Vacina. Manda esse e-mail com relutância. Não só porque estou me expondo ao fazê-lo. E nós estamos aqui nos expondo, denunciando isso, hein? Denúncia, brincadeira, barbaridade! Mas como também por duvidar de vocês fazerem parte da conspiração. Porém, alguém deve dizer a verdade. Você deu muita sorte aqui, o suposto Thales. Suposto Thales. Né? Porque talvez não seja Thales. Você deu sorte porque os reptilianos revezaram com a gente. Agora são os humanos gravando, né? Pois é. E ele levantou uma questão agora, porque sempre tem dúvidas, né? Sim. Por exemplo, quem garante que Jovem Nerd e Azaghal ainda existem? Exato. Quem não garante? Quem não garante que são atores contratados por mim e por Léo Lopes? Quem garante que nós já não dominamos esta bagaça e estamos utilizando dos efeitos de Gaveta Filmes? Exato. Que se filmou magro e gordo e fez uma loucura fantástica no YouTube. E quem diz que nós não temos aí muitas filmagens de Jovem Nerd de Azaghal? Não é muito estranho, Léo Lopes, os donos da empresa saírem pra viajar toda hora? Não é? Olha só, eu vou falar uma coisa pra você. É. Você já viu o Gaveta Magro e o Gaveta Gordo juntos? Sim, é verdade. Mas você nunca viu o Jovem Nerd de Azaghal gordos junto com os magros. É verdade. Verdade. Então quem garante que eles são a mesma pessoa ao mesmo tempo ou não são? É verdade, coisa de reptiliano. Entendeu? Eu não entendi nada! Eu quero começar aproveitando a presença do Giuseppe aqui. Giuseppe, por favor, eu queria que cada um explicasse exatamente qual é o seu cargo no TSE para a gente entender as especialidades de cada um. Muito bem, eu estou secretário de Tecnologia da Informação pelo menos 12 anos. Sou servidor do Tribunal Superior Eleitoral há 22 anos e tive a grande oportunidade e honra de ser coautor da urna eletrônica. Trabalhei com a equipe chamada Os Ninjas, que desenvolveu o projeto da urna eletrônica e mudou um paradigma do país. Opa, sou o Thiago, estou como assessor de gestão eleitoral, sou servidor do TSE há 10 anos e trabalho aqui numa função de assessorar, de auxiliar a administração do tribunal em todas as questões administrativas que envolvem a eleição, desde as resoluções, as contratações que precisam ser feitas, o acompanhamento de todo o projeto da eleição. Eu sou Zé Cruz, coordenador de sistemas eleitorais, eu coordeno todas as equipes que fazem os sistemas para as eleições, desde o cadastro eleitoral, passando pela urna eletrônica, pela totalização, pelo registro de candidaturas e pela prestação de contas. Então, toda a parte do sistema eleitoral é comigo. E o Daniel trabalha no TCU, ele está aqui de curioso. Eu achei que ia ficar quieto aqui, ia passar em colo. Gente, eu queria começar então falando sobre o processo da urna eletrônica, que é uma coisa que o Brasil foi um dos primeiros países a adotar, né? Realmente não foi, Giuseppe? Nós temos 22 anos de utilização da urna eletrônica e ela surgiu justamente para mudar um cenário, um paradigma que nós vivíamos no passado. Uhum. Provavelmente vários que estão nos ouvindo aqui não viveram esse passado tão Sim. difícil e questionado que é eram as eleições da forma convencional ou na forma do papel, uhum. onde se votava em cédulas de papel, se escrevia lá no papelzinho, dobrava aquele papelzinho, se colocava esse papel dentro de uma urna de lona e no final se abria essa urna de lona, se jogava os papéis em cima da mesa e o próprio homem ia ali contando, somando aqueles resultados, transferindo aqueles resultados para outras planilhas em papel, evidentemente, e divulgando os resultados. Onde havia a mão do homem, atributos que são inerentes ao ser humano. A lentidão, né, que se comparado a um computador, por exemplo. A prática de erros, e até o ditado diz, errar é humano. e principalmente a possibilidade de se realizar muitas fraudes. E isso acontecia muito no passado. Então nós tínhamos um cenário lento, repleto de erros e com muitas fraudes, inclusive bem conhecidas, inseridas dentro de um processo, que era o processo eleitoral, onde se levava até 2 semanas ou mais para se obter um resultado. A maior fraude na época das cédulas de papel praticada era transformar o voto branco em um voto válido para algum candidato, era essa? Essa era entre várias, né? Uhum. Tinha vários estilos de fraude, desde aquela no momento da votação, que era chamada a fraude da formiguinha, né? Do voto formiguinha, onde o primeiro eleitor que entrava para votar, recebia a cédula oficial, entrava na cabina para fazer a votação, guardava aquela cédula em branco no bolso e botava um papel qualquer dentro da urna. Saía com aquela cédula oficial em branco e lá fora ele preenchia e já botava na mão da pessoa que ia entrar. Uhum. A pessoa que ia entrar já entrava com o voto preenchido. A missão dele era voltar com uma cédula em branco. Então o processo ia acontecendo dessa maneira, né? Então os votos já entravam lá preenchidos lá fora e circulava o voto original, né? O virgem ia lá pra fora pra ser preenchido. Cada um que entrava, só pra entender melhor, cada um que entrava botava aquela cédula que já tinha sido preenchido fora e levava consigo a cédula em branco pro próximo, é isso? Exatamente, né? Então, o próximo preenchia ali. Exatamente. Assim, esse era um dos conhecidos, né? Existiam várias outras formas na questão, por exemplo, da apuração. Quando entravam as cédulas não preenchidas ou em branco, ali se dava um jeito de se escrever algum elemento que identificasse um partido ou um candidato. Existiam algumas técnicas, que, inclusive gente que colocava até a pontinha da carga da caneta embaixo da unha. Conseguia escrever com um dedo numa célula e aí apresentava, ó, esse aqui é o número 78, todo mundo olhava, realmente está preenchido como 78. Uhum. Outra forma também era interpretações. Então tinha um rabisco ali na cédula e aí se interpretava da maneira que convinha. Certo. Eu entendi que isso aqui é o número 97. Então, é 97. Tinha um caso aqui na minha cidade, eu moro em Santos, tá? Okay. Nos anos 80, numa eleição para prefeito, eu era muito pequeno, mas eu me recordo de alguma coisa assim parecida. Tinha um candidato que chamava Oswaldo Justo e o maior concorrente dele era o Rubens Lara. E teve muita gente que votou, na sacanagem, no personagem do Chico Anísio, Justo Veríssimo. Eu lembro de, na época, falaram que estavam validando os votos de Justo Veríssimo pro Oswaldo Justo, que foi o vencedor da eleição, inclusive. Cara, sério? Pois é, isso acontecia muito, né? Caramba. O Macaco Tião. Rio de Janeiro ganhou várias eleições. E eu pergunto o seguinte, quer dizer que se o cara fosse médico, ia ser muito difícil ele votar, né? Por quê? A letra de médico. Exatamente. Pra interpretar qualquer coisa ali. E é uma grande oportunidade pra se interpretar do jeito que queria, né? Sim. Essa é uma das formas. Existiam outras, por exemplo, a urna emprenhada. A urna emprenhada é aquela que é a urna convencional, né? Um saco de lona, onde se colocavam as cédulas e ela saía de um determinado ponto das zonas eleitorais e até os locais de votação. Nesse trânsito, ela era engravidada. Ela, para estar saindo vazia, chegava lá já com alguns votinhos dentro. Uhum. Inclusive, o próprio ministro Fux contou na mídia aí um caso que ele era juiz eleitoral, que foi chamado para averiguar uma potencial fraude, ele foi uma urna emprenhada, né? Ele pegou aquela urna que deveria estar nenhum voto dentro, abriu, tirou lá, e quando se observou lá dentro, tinha um maço de votos, ainda inclusive na liguinha. Nossa! Não se deram nem o trabalho de tirar a liguinha pra botar lá dentro, quer dizer, tinha um maço de votos já na liguinha, ainda dentro da urna. Emprenhada de forma organizada, né? Bem organizada, né? Tá tudo bagunçado lá dentro? Separadinho já por votos, tudo certinho, né? Bem organizada, coisa pra facilitar, inclusive, a apuração. Essa era mais uma das formas de fraude, né? Também tinha a do que chamava-se de mapismo. Então, o voto já vinha sendo lá, digamos, fraudado, desde a formiguinha, depois da transcrição, depois chegava no final, tinha que passar os resultados para uma planilha. Uma planilha no papel. Naquele momento é que se faziam os acertos ali. Por exemplo, se tiravam votos nulos ou votos em branco e já se destinavam para um determinado candidato. Então, a quantidade de votos nulos e votos brancos eram muito baixo, porque ele se aproveitava essa oportunidade para se inscrever o nome de um candidato ali, um número ou qualquer coisa. Mas é claro, né? Um desperdício de recurso, né? Pô, vota lá em branco, aproveitar, né? Uhum. Exatamente, né? Aproveitar aquele momento, né? Não desperdiçar ali aquela cédula. O processo era, digamos assim, conhecidamente frágil, lento, repleto de erros e com muitas fraudes implementadas. Eu vi lá no objetivo, o objetivo era bem direto, né? No processo histórico. Era assim, tirar a mão humana do processo de apuração. Exato. O objetivo da criação da urna eletrônica. Basicamente, peraí, dá teu jeito, vai tirar a mão do homem. Essa mão, assim, corruptível, né? Assim, da natureza humana. Exatamente. E esse foi o grande objetivo, é mitigar a mão do homem do processo, diminuir ali a possibilidade da mão do homem fazer qualquer tipo de fraude desse, né? E a forma muito bem direcionada foi colocar a tecnologia. Então, substituir o processo manual por um processo eletrônico digital. E isso fez com que nós ganhássemos ali celeridade, precisão, né? Porque o computador conta com muito mais precisão do que a mão do homem. Funcionalidades de tecnologia, como funcionalidades de segurança, funcionalidades de auditabilidade. Então, o processo ficou rápido, mais preciso e auditável à medida que foi substituído pela tecnologia. Não, mas peraí, agora a gente está trazendo de volta o papel aí justamente para trazer auditabilidade. Não é isso aí não, a justificativa? Pois é, né? Foi aprovada uma lei no Congresso que agora coloca o voto impresso como um elemento de auditoria. A princípio, tendo uma visão superficial, rasa sobre essa solução, ela parece ser benéfica, que viria a agregar, ser mais um elemento para auditar o processo. Só que se nós aprofundarmos um pouquinho mais o olhar, nós vamos verificar que nós estamos voltando para aquela era, justamente essa era que eu acabei de falar. O homem manipulando a informação, o dado em papel. Porque esse voto impresso, em algum momento, ele vai ter que ser contado pela mão do homem. Vai ter que se colocar aquele papel em cima de uma mesa e alguém vai ter que manipular e contar. Então, o que, que nós estamos trazendo? Aquele cenário novamente. O papel não é uma só para o caso de uma recontagem, que os críticos da urna eletrônica dizem que um dos problemas é que não existe recontagem com a urna eletrônica. A contagem seria no papel ou a contagem seria feita do jeito que é hoje e seria como se fosse um backup, uma segunda opção para um tirateima? Talvez quem esteja ouvindo a gente vai ser pego de surpresa com essa situação. O que eu entendo é o seguinte, a urna eletrônica forma um bloco de dados e contabiliza todos os votos que foram feitos nela, esse bloco de dados entra num bloco maior e é isso. Só que atualmente você não consegue pedir uma recontagem individual de votos que foram depositados naquela urna eletrônica. É certo isso? É, nós poderíamos entrar num capítulo aí sobre mitos e verdades. Então, isso que eu quero saber. Você consegue ou não consegue fazer uma contagem individual? Essa questão aí de dizer que não é possível contar é um mito. Que a urna eletrônica, ao invés de imprimir cada voto no papel, ela hoje grava tudo que é digitado no teclado numa tabelinha. Na tabelinha digital, ali vão todos os votos, inclusive eles são gravados de forma aleatória ali para não permitir que haja uma identificação certo. De votos pela sequência de votação, certo. Mas tudo que é digitado na urna é gravado nessa, ao invés de ser impresso em papel, né, ela é gravada numa planilha e é assinado digitalmente pela própria urna. Essa assinatura pela própria urna garante dois atributos, que ele foi gerado por uma urna oficial e que ela está íntegro, porque se alterar qualquer informação nessa tabelinha, essa assinatura não bate mais. Uhum. Ou seja, existe um elemento muito mais preciso, um elemento digital que permite sim uma contagem pelos interessados, pelos partidos políticos. E pelo fato de ser um arquivo digital, a grande vantagem é que pode ser compartilhado com todos. Ou seja, eu consigo compartilhar ou distribuir todos os votos de todas as sessões eleitorais para todos os partidos, por exemplo. Mas aí deixa eu colocar outra situação que foi desenhada. O que ele falou sobre voto impresso era um sistema em que você votaria digitalmente na urna eletrônica e aí seria impresso aquele voto que você fez. Você veria o voto impresso no papel ali do teu lado. Você não teria acesso ao papel, mas você veria ele atrás de uma tela transparente, alguma coisa assim, certo? Certo. E aí você confirmaria o que foi feito eletronicamente com o que está impresso no papel e quando você confirmar aquele papel, ele é ele é jogado dentro de uma urna física acoplada à urna eletrônica. E aí você teria os mesmos votos gravados em duas mídias diferentes. Uma digital, que você falou, que é aí toda com assinatura digital, etc. E uma em papel para conferência. É isso que você está dizendo, que foi aprovada a lei para fazer, para instituir essa forma de votação, certo? Está tudo correto. Esses passos todos estão previstos em lei. Só certo. O que a nossa preocupação é que acontece depois. Depois que foi o dado foi materializado, né, que ele foi registrado no papel, é que nós entramos naquele cenário do passado. Que o papel, ele pode sofrer todas as, digamos assim, intervenções que existiam no passado. Desde a subtração de um papel, da substituição do papel, ou da inclusão de um outro papel. Na verdade, esses votos vão ser colocados em cima da mesa. O papel não é uma segurança para você conferir com a mídia primária, que é a digital? Sim, seria. Mas só que o papel é muito mais frágil que a digital. Para se fraudar hoje, por exemplo, um voto digitalmente, se precisa de muita inteligência. Precisa se quebrar uma criptografia, precisa se quebrar uma assinatura digital, precisa se quebrar elementos de segurança, de hash, então são todos digitais. Isso tudo, inclusive, é colocado à disposição nos testes públicos de segurança, né, que nós realizamos aqui, chamamos os hackers, eles ficam tentando fazer isso e não conseguem. Então, no papel, nós voltamos para um cenário extremamente frágil, porque o dado passa a ser materializado. E nesse caso do voto impresso, que vai ser colocado em cima de uma mesa, não se precisa de inteligência para fraudar, basta ter um pouquinho de habilidade com a mão, esconder um voto daquele no momento de contar que você já fraudou. E aí não vai bater o papel com o digital. Quer dizer, nenhuma inteligência e só um pouco de habilidade se conseguiria nesse caso, porque o papel entra num outro cenário, né? Se fraudar com muita facilidade. Eu entendi o que você quer dizer. Vamos dizer que você tem uma urna que todos os votos batem com o papel, com o digital. E aí você tá querendo dizer que um cara subtraindo um papel, só um papel, ele já criaria uma incoerência, né, de dados que poderia anular aquela urna inteira. Exatamente. E sem nenhuma inteligência, né? Só com um pouquinho de habilidade. Mas aí eu te pergunto, você tá relatando um ataque externo, ou seja, um ataque que vem depois do processo de um agente externo. Um ataque que acontecia num cenário anterior, inclusive, né, que a informação ela está num meio físico que é o papel. Mas deixa eu perguntar, justamente, como é que a gente se precavém de um ataque interno? Quero dizer, como é que a gente tem certeza de que os desenvolvedores do software que trabalham na codificação do software, que é a base, a raiz de todo o sistema, como que a gente pode impedir o ataque vindo no momento da codificação, entendeu? Tá, eu vou até passar isso aqui pro Zé, ele tá doido pra falar aqui. Senão ele não vai ganhar o cachê dele aqui nessa entrevista. Eu só justificando a minha pergunta, eu entendi como você pode verificar a autenticidade da votação eletrônica com assinatura, etc e tal, e aí você impede um agente externo de manipular isso depois. Mas o que eu quero perguntar, eu só estou perguntando o interno, o antes da votação, é um número muito menor de pessoas que estão envolvidas com aquilo e também é, teoricamente, um problema de segurança. Você tem que ter certeza de que essas pessoas todas tiveram a idoneidade de preparar um código que não vai ser manipulado desde o início. É isso que eu tô querendo dizer. Essa é a justificativa da minha pergunta, entendeu? Vai ser uma excelente oportunidade aqui pro Zé até esclarecer. Essa é uma preocupação constante da Justiça Eleitoral. Tanto que nós estabelecemos períodos em que os partidos podem vir aqui auditar esse código. Desde o dia 4 de abril está aberto todo o código aqui da urna eletrônica para todos os partidos, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, para o Congresso Nacional, para a Controladoria Geral da União. Todos esses órgãos, essas entidades, podem, durante 180 dias, que é de abril, até a lacração, até a eleição, a lacração e assinatura dos sistemas, verificar in loco o sistema que nós desenvolvemos. Eles podem, a qualquer momento, mandar especialistas aqui e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas para a eleição. Bom, isso vai até a lacração. Quando chega a hora de lacrar e assinar os sistemas, os partidos, as coligações, todos esses órgãos são convidados a vir aqui e assinar esse código que vai ser compilado e transformado em um código executável nessa época, que faz uma blindagem disso. Uma vez assinado, o partido trazendo sua assinatura digital aqui e assinando conosco esse código, ele pode, no momento da carga da urna e no momento do início da votação, verificar se aquele código que ele assinou é o mesmo que foi verificado por ele durante 6 meses. Eu creio que isso é mais do que suficiente para impedir qualquer tipo de ataque interno, já que a auditoria é externa. A auditoria é feita pelos partidos e por vários órgãos do governo dos três poderes poderes da República, tá? Não permitir que um poder só tenha o domínio dessa verificação. Deixa eu te perguntar, quantas milhões de linhas de código são o programa? São milhões de linhas de código, mas qualquer engenheiro de software, ou qualquer especialista em software, sabe identificar rapidamente quais os pontos que têm que ser auditados. Como auditor de contábil, que for fazer uma auditoria em sua empresa, não vai precisar ver todos os lançamentos contábeis que você tem. Ele sabe exatamente quais são aqueles pontos críticos. Uhum. Os pontos críticos são os locais de entrada de dado e os locais de gravação desse dado. Se você conseguir, como qualquer engenheiro de software, verificar o ponto da gravação e o ponto da entrada e garantir que esse ponto é íntegro, você consegue garantir a autenticidade do software. Isso é uma questão de auditoria e questão de desenvolvimento de software e de segurança de software. Da mesma forma que um auditor fiscal não precisa olhar tudo que você fez para saber se há algum problema no lançamento de uma empresa, por maior que ela seja. Eu fui secretário da SEFT, né, durante aí quase 2 anos. O Giuseppe sabe, a gente interagiu algumas vezes. E essa era uma demanda recorrente. Quando é que o TCU vai auditar a urna eletrônica? Isso batia lá. E a gente já tinha participado de várias reuniões, não só com o Giuseppe, com o pessoal dos TREs. A primeira impressão de quem conhece o dia é de que, como o Zé está falando, que o arcabouço todo é muito seguro. Só o fato do TSE expor isso o tempo todo para auditagem, dos partidos e dos curiosos também, né, que podem chegar e testar, isso já traz uma robustez para o sistema. Na verdade, qualquer desses caras que estudam, tem gente que se dedica a isso com muita profundidade, porque conseguir quebrar uma urna traz uma notoriedade, uma recompensa muito alta para quem conseguir, um incentivo muito alto. Então, o que você tem hoje, parece que o Giuseppe tem uma pessoa que tem isso como uma bandeira, né, Giuseppe? Que tem trabalhado isso, que a gente fala da Unicamp, que tem trabalhado e tem colocado alguns vídeos sobre isso. Não sei se o Giuseppe pode falar um pouquinho sobre isso. É um prêmio muito grande conseguir quebrar a urna, tanto que eles vêm aqui, tentam, conseguem alguns sucessos, a gente corrige esses sucessos, chama-os de volta e eles têm condição de verificar se aquilo que foi feito durante os testes se foi corrigido ou não. Nós terminamos semana retrasada o reteste do teste que foi feito em 2007 com as correções que nós implementamos. Quanto ao TCU, em 2017 nós fizemos o teste, eles entraram em novembro de 2017, eles entraram, tiveram alguns sucessos, bem difícil de ser aplicado na prática, mesmo assim nós os consideramos e corrigimos, pusemos outras barreiras e essas barreiras foram retestadas agora com todo sucesso para nós. Agora, quanto ao TCU, eu não me lembro se o TCU está na lista dos órgãos autorizados, mas se havendo da sua equipe de TI uma solicitação para vir aqui auditar o código da urna eletrônica, imediatamente será autorizado, você pode ter certeza disso. Seria até uma honra para nós contar com o técnico do TCU aqui nos auditando. Esse teste de 2017 foi um que conseguiram entrar na urna, mas não conseguiram manipular ela, só conseguiram observar isso. Cabe aqui falar um pouquinho sobre o teste público de segurança, né? Nós somos o único país do mundo que faz isso, que abre o sistema de eleição, o sistema eleitoral, para que hackers venham tentar quebrar os dispositivos de segurança e implementar fraude. Isso já tem aí algumas características que devem ser consideradas. Primeiro, a robustez do sistema que permite fazer isso. Segundo, o caráter de transparência, a evidência da transparência, onde qualquer cidadão brasileiro acima de 18 anos pode vir aqui e dar a sua contribuição. E também, digamos, uma forma extremamente importante colaborativa de melhoria de um processo, porque nós utilizamos o expertise e o conhecimento do cidadão para nos ajudar a aperfeiçoar o sistema. Então, existem várias barreiras, digamos, de segurança que são implementadas no processo eleitoral. Nós facilitamos o hacker, né? Ele vem, se inscreve, ele vem aqui, toma conhecimento de todo o processo, nós fazemos algumas palestras, abrimos o código, damos total acesso à documentação, entregamos o equipamento na mão deles e eles fazem um plano de ataque. Eles vêm aqui para implementar os seus planos de ataque. Muitas vezes nós desativamos várias barreiras para que ele chegue exatamente no ponto que ele pretende iniciar suas atividades e ali testar o sistema. Ou seja, entregamos todo o ambiente num cenário excepcional, extraordinário, porque não é exatamente o cenário que se encontra na votação. É um cenário muito mais facilitado para o hacker, para que ele possa efetivamente atuar ali em devidas barreiras e apontar algumas eventuais fragilidades. Uma vez encontradas essas fragilidades, nós documentamos, tratamos nas suas devidas correções. Corrigimos e convidamos novamente as equipes que tiveram sucesso na derrubada de algumas barreiras, testar novamente. E foi isso que nós fizemos agora no início de maio, para as duas equipes que haviam tido algum sucesso. Ou seja, é um processo extremamente positivo, que dá a possibilidade, inclusive, da sociedade de atuar na melhoria do processo eleitoral brasileiro. José, deixa eu só te fazer uma pergunta um pouco mais provocativa, no sentido que você conhece o professor Diego Aranha, da Unicamp, que participou desses processos e tal, e já debateu com ele na televisão, etc. E ele é bem crítico ao formato atual da urna eletrônica, e o que eu tô dizendo só o que eu ouvi ele dizer, era que eles tiveram um tempo muito limitado para fazer os ataques, e que a sessão deles teve que ser encerrada recentemente agora, enquanto um ataque estava aberto, que eles não conseguiram explorar todos as possibilidades do ataque, e que em 2012 eles puderam, depois de fazer esse processo, escrever um relatório lá de 40 páginas de falhas que eles encontraram e tal, e hoje em dia, para participar do processo, você tem que assinar um NDA que você não pode mais divulgar as falhas que você encontrou publicamente e tal, não sei o que. Essa é uma das críticas dele ao processo atual. Aí eu te pergunto, ele não tá aqui para te perguntar, mas eu vi isso na minha pesquisa. Como é que você responde a esse tipo de colocação dele? De que você não pode mais divulgar? Qual é o motivo e sobre o tempo limitado de não poder continuar explorando os ataques, etc. Bom, aí tem algumas pontuações, digamos assim, né? Primeiro que na última experiência, a participação deles agora nesse último teste, o teste é previsto para ser realizado, nós damos 2 dias para tomar conhecimento de toda a ambientação, ter certo. Acesso ao código, documentação e tudo mais para que eles possam preparar ali os seus planos de ataque. Uhum. Uma vez preparado o plano de ataque, nós disponibilizamos 3 dias para a realização desses testes. No caso, inclusive, da equipe do professor, ele nos solicitou mais um dia, nós cedemos mais um dia, ou seja, eles tiveram 4 dias para realizar o seu plano de ataque. É claro que o tempo tem que ter limite, nós não podemos ficar o tempo que for necessário para se quebrar uma barreira. Nós sabemos que isso também faz parte do próprio cenário. O processo, ele acontece em algumas horas, uhum. e não em 4 dias. Ou seja, só aí já tem uma excepcionalidade. Uhum. Né? Nós já demos 4 dias enquanto o processo transcorre em 3 horas. E esse tempo, digamos assim, é, digamos, suficiente para que se identifiquem as fragilidades e que essas fragilidades sejam consertadas. Uhum. A partir que essas barreiras são consertadas, certamente o cenário muda totalmente, como aconteceu agora no reteste. Ou seja, mesmo que ele ficasse aqui 6 meses, 2 anos, não ia conseguir avançar aquilo que ele avançou na primeira oportunidade, porque as barreiras foram reforçadas. E o objetivo não é uma gincana, não é um desafio. O objetivo é contribuição do cidadão brasileiro para a melhoria do processo. Uhum. Nós não estamos aqui, nós, TSE, contra a sociedade. Muito pelo contrário, nós estamos com a sociedade. É a sociedade dando ali a sua contribuição. Eu acho que o entendimento do professor ainda não conseguiu atingir isso. Nós estamos trabalhando de uma forma colaborativa e não disputando nenhum prêmio. Não, eu entendi isso, mas por que que hoje em dia não se pode mais relatar os problemas que são notados nesses períodos de teste públicos? É, isso não é também uma verdade, né? Nós permitimos sim, tanto é que ele publicou. Nós simplesmente eles assinam ali um termo de sigilo para que não possam, naquele momento que estão sendo colocados à disposição, por exemplo, informações sensíveis, análise dos códigos, dos programas, chaves criptográficas, que é aquelas informações sensíveis não saem. Então eles estão restritos a ter aquela informação e utilizá-las durante o teste. Uhum. Depois que eles identificam a fragilidade, eles não podem passar essa informação antes de passar para nós. Uhum. Essa é a única restrição. Então eles relatam isso nos relatórios e depois que foi registrado em relatório, eles têm toda a liberdade para se manifestar, falar sobre aquilo, divulgar da forma que desejar. E é isso que está ocorrendo. Ele fez um relatório, terminado o 4º dia, entregou para nós, analisamos o relatório, publicamos o relatório dele, e a partir desse momento em que nós estamos sendo auditados, verificados, temos o conhecimento do que foi feito, aí sim está liberado para que ele passe para o público. Uhum. É apenas uma metodologia de trabalho para que o trabalho tenha o seu retorno e não fique uma coisa que ele vê aqui e fale para fora, apenas sem nos comunicar antes para que nós possamos tomar as providências de correções necessárias. Entendi. Eu tenho até um exemplo bem didático, por exemplo, a gente chama alguém para dar uma olhadinha na segurança segurança da minha casa. Então o sujeito vai lá, ele chega, olha tal, olha o portão, olha a cerca, olha, e chega assim, ó, o negócio é o seguinte, você tá com um problema aqui na sua fechadura. Sua fechadura que eu consigo abrir em 2 minutos. Uhum. Bacana. Então, obrigado tal, pago essa pessoa e ela vai embora. Só que ela sai dali, vai lá na esquina e diz, ó, ele também tem um buraco na cerca lá atrás e eu não falei pra ele, entendeu? Então uhum. A gente dá uma oportunidade à pessoa, dentro de um contrato, se eu contratei uma empresa pra verificar a fragilidade da Entendi. Minha casa, e ela tem o dever de no mínimo, me passar toda a informação. E não pegar aquela informação que ela teve privilégio de obter e sair colocando para outros que tenham outras intenções. Essa é a nossa preocupação. Que tudo que seja encontrado seja primeiramente relatado para nós, para justamente atingir o objetivo desses testes, que é a melhoria do processo. Uhum. E não expor simplesmente, gratuitamente, alguma potencial fragilidade para que outros mal intencionados possam explorar. Então, teoricamente seria, ele reporta a você e você fala, ok, obrigado pela informação, você assina e fala assim, ó, isso aqui que eu assinei, que você reportou a mim, você pode agora publicamente reportar. Só não altere nada porque eu assinei e você assinou aqui, entendeu? Esse acordo de que é isso mesmo que... É isso, basicamente? Exato, é um compromisso ético, no sentido de que, ó, não, vamos trabalhar colaborativamente. Você uhum. vai entrar aqui, eu vou te dar toda a facilidade. Você vai mostrar onde é que estão as fragilidades. Agora, todas as fragilidades que você encontrar, você tem que passar para mim, primeiramente. Agora, deixa eu te perguntar, como é que é o futuro da urna eletrônica, já que você me disse que, né, nós temos essa lei do voto impresso também passando, já está aprovada? Já foi, não, qual é o momento atual disso e quando que isso vai se tornar realidade ou não? Ainda pode ser vetada, combatida e qual é a sua posição? Bom, a lei foi aprovada e nós estamos no processo de cumprimento da lei. Ela está valendo já. Esse ano não dá mais, não dá tempo, é isso? Não, esse ano nós estamos fazendo todo o esforço, inclusive, de implementá-la. Será num percentual pequeno ainda das urnas eletrônicas, será em torno de 30 mil sessões eleitorais que terão a impressão do voto, uhum. justamente pelo tempo pequeno que nós temos para consolidação e teste de todo esse novo paradigma da impressão, né, da materialização. Quanto por cento, do voto. José? Isso dá um pouco mais de 5% nessa fase inicial. Isso também para a gente testar e verificar o comportamento das urnas eletrônicas, né, e também de todo o processo com relação a essa novidade que tem impacto importante. A partir daí, existe já todo um cronograma de implementação gradual. No próximo, há uma expectativa que já para outra eleição temos mais, em torno de mais 110 mil urnas já com impressão, ou seja, já seria uma nova urna com um novo dispositivo de impressão e não uma adaptação que nós estamos fazendo agora, porque nós vamos colocar um modo impressor, uma impressora, né, ligada numa urna que não foi criada para ter uma impressão. Uhum. Então nós vamos fazer nessa eleição, para cumprimento da lei, esse pequeno percentual, adaptando as urnas atuais. Na próxima eleição, aí sim nós estamos já desenvolvendo uma urna já com o objetivo também de imprimir o voto. Essa urna nova que vai imprimir, o sistema dela vai ser o mesmo? É, o que utiliza hoje em dia é o DRE, certo? É, se diz... O DRE hoje é, que se denomina de Direct Rector Electronic, ou seja, ela registra o voto somente eletronicamente. No caso da urna que vai imprimir, ela será voto eletrônico com impressão do voto. Eu não sei bem qual é a sigla agora aqui. Porque isso também é uma das coisas que chamam a atenção, que o Brasil é um dos únicos lugares que só utiliza essa, né? É, esse aí, entrando aí novamente na série Mitos e Verdades, isso é um mito, não é verdade isso. Somente nos Estados Unidos, nós já identificamos 6 estados que utilizam exatamente a mesma urna que nós utilizamos aqui. Mas eu digo dos países que utilizam 100% urna eletrônica. Nos Estados Unidos tem voto escrito também, né? Sim, os Estados Unidos tem... Cada estado tem um jeito, né? Sim, é um outro modelo, né? Uhum. E ali nós temos de tudo, desde da pessoa que vota no envelope do correio tradicional, né? Bota, passa a língua no envelope, bota o voto ali dentro, bota na caixinha lá fora, até aquele que é uma loucura, por... velho. Exato. Eles estão nos Estados Unidos. Exato, tem de tudo. Ali tem de tudo. Inclusive a nossa própria urna em pelo menos em 6 estados. Existem outros países também que utilizam urnas bastante semelhante ao que nós usamos. No caso da França, da Itália, entre outros países da Europa, que agora eu não tenho exatamente anotado, mas já fizemos uma pesquisa pesquisa. Inclusive, sugiro que verifiquem no site e votem, que tem informações ali de eleições no mundo todo. E ali se pode ver exatamente que há vários modelos sendo utilizados no mundo. E o Brasil não é só o único país que usa uma urna que somente registra eletronicamente. Tem vários que abandonaram essa urna para modelos mais de outra tecnologia, né? Existem modelos que se adaptam melhor às normas, digamos, de cada país. Né? Nós temos um modelo, começa desde a nossa Constituição, passando pelas leis complementares, pelas resoluções que definem um compêndio de requisitos que se adequam exatamente ao modelo que nós desenvolvemos, que é a nossa urna brasileira. Inclusive, existe um outro aspecto aqui entre o mito e verdade, é que a urna eletrônica não é do fabricante. Né? Não é do fabricante A, não é do fabricante B, nem do fabricante C. A urna eletrônica brasileira é do Tribunal Superior Eleitoral, independente do fabricante que a materializa. Esse é um diferencial também. Nós não compramos do mercado. O mercado é que materializa um projeto nosso, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem todas as características e conhecimento desenvolvido ao longo desses 22 anos, que nós vamos implementando na questão da melhoria e de segurança. Inclusive, a nossa, você falou aí do modelo DRE, a nossa urna não é exatamente DRE, ela tem um mecanismo de segurança incluído nesse modelo aí, que diferencia dos DRS que são utilizados no mundo, que é chamada a cadeia de confiança que é inserida na nossa urna eletrônica. A cadeia de segurança é um mecanismo, digamos assim, de verificação em cadeia que garante que o software que está rodando na urna eletrônica é exatamente aquele que foi verificado, conforme o Zé falou aqui, durante 6 meses, que é blindado por meio de assinaturas de várias autoridades que assinam, inclusive os partidos políticos, tornando aquele software blindado, que essa assinatura, ela é transferida para a urna eletrônica num dispositivo seguro, e quando a urna é acionada, o primeiro dispositivo que entra não é a conhecida BIOS do computador. Existe um elemento que entra ou funciona antes da BIOS, e começa a partir dali, antes de chamar a BIOS e as outras camadas de software que vão rodar na urna eletrônica, começa uma verificação de assinatura antes que esses elementos subam. Isso garante que, se funcionou, se a urna funcionou, ali está rodando um software oficial, eliminando a possibilidade de um software não oficial ou um software adulterado funcionar, porque existe essa cadeia de confiança que é inserida, inclusive, exclusivamente no equipamento brasileiro. Antigamente, desde o início, eu lembro via reportagens do pessoal lá nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, de barco, levando disquete, levando as urnas e tal, não sei o quê. Como é que é feita a transmissão da votação hoje em dia, no mundo online? E obviamente que todo transporte de informação corre risco. O cara pode perder o disquete, ou uma transmissão pode ser corrompida por mil problemas de hoje em dia. Mas como é que hoje em dia é primariamente tudo feito online, a transmissão dos dados? E aí é outra oportunidade, né, que você está me dando aqui, da gente esclarecer alguns mitos e verdades. Uhum. Então, primeiro, se fala, invade-se o Pentágono, invade-se a NASA, invade-se o FBI. Uhum. Por que que não invadiria a urna eletrônica? Uhum. É simples a resposta. A urna eletrônica não está na internet. Ela não está em rede nenhuma. É um dispositivo standalone. Né? Então, a nossa preocupação com a invasão de um hacker na urna eletrônica praticamente não existe. Só existe se ele se apoderar da urna e tentar romper ali fisicamente os lacres e fazer aquilo que os hackers fazem aqui nos nossos testes de segurança. Mas você disse que é um sistema standalone de transmissão de dados, é isso? Isso, ele não está negado em nenhuma rede de comunicação. Você não vai mandar por Dropbox os resultados, é isso que você está querendo dizer? Exatamente, não existe esse caso não. E aí, é uma preocupação que existe, mas eu confio na urna, mas eu não confio na transmissão dos dados. Uhum. É outra forma também, outra oportunidade de esclarecer. A urna eletrônica já foi projetada que, primeiro, ela não está em rede nenhuma. Não tem como um hacker chegar lá, invadir, roubar o dado pela internet, né? Isso não existe. Então, ela tem todo o seu software lá inserido, blindados, e no momento que é verificado, que só funciona por meio dessa cadeia de confiança, e no momento que ela encerra a votação, ela, o primeiro passo que ela faz é emitir o resultado. Ela emite esse resultado no papel, o chamado boletim de urna, e esse boletim é distribuído para os fiscais de partidos que estão ali no âmbito da sessão eleitoral e é fixado na sessão eleitoral. Inclusive, nessa cópia impressa, né? Ela também coloca um dispositivo de QR Code, que permite o cidadão comum, um app disponível, inclusive, pela Justiça Eleitoral, de ler esse QR Code em todas as sessões e obter ali todos os resultados que saíram no âmbito das sessões que ele conseguir. Ou seja, o primeiro passo que a urna faz quando ela encerra a votação é expor o resultado. O resultado já se torna de conhecimento público. Tudo que acontece a partir daí, inclusive a transmissão dos dados, a totalização, a divulgação, pode ser facilmente auditável. Uhum. Se alterar qualquer coisa que não se conseguiu até hoje, toda a proteção que é colocada digitalmente, no momento que se transmite o dado, ela já expôs lá o resultado na sessão eleitoral. Se chegar qualquer coisa diferente lá para a totalização, inclusive nós colocamos tudo que chega para a totalização também na internet, possibilitar aquele que recebeu a informação no âmbito da sessão eleitoral, verificar exatamente aquilo que chegou lá para a totalização. É, você está querendo dizer que antes dela ser transmitida, antes dela ir lá para a central, onde é feita toda a contagem, ela já sai da sessão eleitoral com o seu resultado impresso e público, é isso que você está querendo dizer? Exatamente, ele já é de público e conhecimento público. E fica muito fácil evidenciar qualquer modificação, qualquer adulteração desse resultado. Ou seja, não é assim, ela está fechada, no meio do caminho um cara conseguiu ter acesso, mexer e tal, não. Não existiu nenhum tempo de alteração entre o fim da votação e a publicação do primeiro resultado daquela sessão. É isso que você está querendo dizer, certo? E aí ela já expôs o resultado, já é de conhecimento público. Tudo que acontecer aí é uma consolidação que vai ocorrer, mas daquilo que já foi exposto. Aí o que acontece? Ela imprime o resultado e grava na mídia digital, que é uma mídia digital, que é o dispositivo de memória da urna. Ali se grava o resultado, se a urna assina e criptografa aquela informação. Uhum. Aquela mídia sai da urna, vai para um ponto de transmissão. Nesse ponto de transmissão, que geralmente está ligado na nossa rede privativa da Justiça Eleitoral, ele verifica se é um dado assinado pela urna e tudo mais, transmite aquilo até um outro ponto. Quando chega no computador que faz a totalização, fica nos 27 data centers dos 27 tribunais regionais eleitorais, ele faz um checklist daquela informação que chegou. Primeiro verifica se foi assinado por uma urna oficial, depois ele vai no segundo passo, decifra aquela informação, porque só ele que tem a chave para decifrar, verifica o conteúdo, e aí depois disso ele expõe o resultado na internet e depois só é que soma para a totalização. Uhum. Ou seja, tem vários pontos de verificação, vários pontos de auditabilidade que dá, digamos, formas de verificação, de auditagem de todo o trâmite da informação. Então é isso que dá realmente a garantia de que tudo está indo bem na eleição e a população de um modo geral, inclusive o próprio eleitor, pode acompanhar isso com muita facilidade. Os boletins de urnas impressos são no mínimo 5 no momento do encerramento da sessão. Um desses boletins de urnas ele obrigatoriamente é entregue ao presidente da mesa, ou seja, ao mesário presidente, para que ele leve para casa esse boletim que ele mesmo imprimiu e ele mesmo assinou junto com os fiscais dos partidos e imediatamente quando chegar em casa que nós publicarmos o resultado na internet ele verifique se o resultado que ele tem na sua mão, que ele mesmo imprimiu bate com o resultado que nós publicamos na internet. Ele pode verificar o resultado da sessão dele, especificamente. O resultado da sessão dele. Então ele garante que o resultado que ele imprimiu e colocou, entregou para os partidos já fixou na parede lá da sessão eleitoral, ele tem um desses BUs que é dele. Ele pode verificar isso na internet. Então ele garante. São 500 sessões eleitorais. Então nós temos 500 mil presidentes de mesa com o resultado individual de cada sessão que pode conferir conosco. Qualquer alteração nesse caminho do voto que sai da urna até chegar à totalização é completamente inviável. Ou seja, uma fraude nesse ponto, ela não só seria tola, como facílima de ser verificada. Já tentaram isso? Nunca, porque se o pessoal tentar fazer uma fraude, tentará fazer de forma melhor, né? E não uma coisa tão tola quanto tentar fraudar um dado que é conhecido. Uhum. É a mesma coisa que tentar mudar a sua conta no seu banco. Quando você sabe as entradas e as saídas, qualquer tentativa de fraude naquela sua conta vai ser imediatamente verificada por você. Ou seja, não é isso que o pessoal faz. Mas né? Vocês já identificaram ou tentativas de fraude, mesmo que tolas, por pessoas que, sei lá, desconhecem como é o processo eletrônico e tentam... Existiu algum histórico disso, tipo de coisa? Eu tenho vários históricos de, na verdade, de tentar enganar candidatos. Alguma pessoa chegar para um candidato, prometer que vai fazer, alterar os dados de votação para esse candidato e exigir, por exemplo, um determinado valor. Sendo que metade do valor seria entregue antecipadamente e a segunda parte do valor ao final do resultado da urna. É, mas aí o cara merece, né, cair no golpe. Aí o cara merece cair no golpe. Bom, eu não vou dizer se merece ou não, mas isso bosta. Tem várias notícias na imprensa a esse respeito. Eu tenho um grande amigo, que atesta a segurança do sistema eleitoral. Ele diz que a mãe dele, que mora lá no interior de um estado, né, por acaso é o Maranhão, e diz que lá, né, lá é muito comum, né, os candidatos fazerem um esforço para tentar adquirir, né, o voto dos eleitores. Né? Então, ele diz que a mãe dele, é comum que a mãe dele chegue e receba uma oferta de compra do voto dela. Uhum. E o que atesta a segurança do voto é que a cada eleição ela vende umas 4 vezes o voto dela. Nenhum candidato até hoje reclamou. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Prova da segurança. Agora, uma pergunta é, essa estrutura toda aí, que se coloca camadas e camadas de segurança, isso tem um preço, né? A eleição no Brasil não parece ser a eleição mais barata, né, que tem por aí. Isso, na sinal, é uma consequência de uma sociedade absolutamente traumatizada, né? Nós pagamos um preço pelo nosso passado, para ter uma eleição mais segura, ou não? É, a gente pode botar os pingos nos is, né? Hoje, o custo do voto gira em torno de $1, aproximadamente. O custo total do voto no Brasil. Caramba! Aí se questiona, né, se a questão da relação custo-benefício. Basta nós olharmos um pouquinho o passado, né? E aí questionaríamos qual era o custo no passado de se ter levar pelo menos 2 até 3 semanas para se obter um resultado, principalmente numa eleição geral para um presidente ou para um governador. Qual é o custo da paralisação de um país por conta de uma eleição? Qual é o custo da, digamos assim, da suspeição do resultado daqueles candidatos que estão ali eleitos, né? Então, são custos, digamos assim, não exatamente de fácil contabilização, mas que tem uma importância, digamos, na questão da sustentabilidade, inclusive do próprio funcionamento do Estado e do país. Então, o custo, digamos, de hoje, de $1 por eleitor, ele, no nosso entendimento, é bastante módico no sentido de se garantir a integridade, o funcionamento e a sustentação de um regime democrático e a pacificação, digamos, de uma população como um todo. Beleza, paz social não tem preço, mas $1, a justiça eleitoral custa mais do que $200 milhões, não? Os servidores, o salário de todo mundo envolvido nisso, em ano eleitoral, dá uma disparada, né, o gasto. O cara do TCU falando, ó. Você vai fazer auditoria aqui no Nerdcast mesmo, é isso? Peraí, esse $1 aí tá meio esquisito. A gente tem, na verdade, o que o Giuseppe falou é o custo mais específico da eleição mesmo, né? Do apertar do botão, é isso? A eleição em cada ano, mas se você for pensar bem, a justiça eleitoral existe pra fazer eleição. A própria manutenção da estrutura da justiça eleitoral entra nesse valor, assim, que é um segmento do judiciário no valor de manter a democracia. Agora, acrescentando um pouco, acho que tá muito isso em relação à questão cultural mesmo e da necessidade. É, a gente faz, às vezes, uma comparação com o nosso sistema bancário. Nosso sistema bancário também é super evoluído em termos de tecnologia e segurança. Por que isso? Por que a gente precisa de uma justiça eleitoral independente para garantir a legitimidade das eleições, entendeu? Acho que é um pouco para aí. Eu tinha uma pergunta aqui pro Tucano agora. Um cidadão. Lembrando que esse apelido não é nenhuma inclinação política. Logo no Nerdcast de eleição, né? É, exato. Geralmente quando é ano de eleição, eu mudo pra abutre, tá? Pode me chamar de abutre, que é melhor. Tucano, se você faltar no dia da eleição, você vai precisar pagar uma multa de R$3,51. Se eu não justificar e não... Se não justificar, se você desaparecer. Isso, tá. Eu tenho uma pergunta aqui nos fóruns, né, quando eu olhando, o cara fala assim, eu não votei na última eleição, o que vai acontecer comigo? Aconteceu comigo já, inclusive. Sei lá, ele vai desaparecer, vai desintegrar, né, o que vai acontecer? R$3,51. Dá pra dizer que no Brasil o voto é obrigatório? Tem realmente essa multa, que esse acho que é o valor inicial, mas ela pode ser maior, é o juiz eleitoral que estipula o valor, mas a não quitação eleitoral tem uma série de outras consequências no país. Então, não é necessariamente só a multa. Por exemplo, se você votar em um turno, você não está quite com o seu eleitoral, mas seu título está válido ainda. Após três turnos que você não vota, aí sim o seu título é cancelado. Então hoje, por exemplo, você tirar CPF, tirar passaporte, fazer matrícula em universidade, concurso público, empréstimo com bancos públicos, tudo não, isso você precisa estar quite com o seu eleitoral. Tem essas outras consequências que dão esse peso para a quitação eleitoral. Aconteceu comigo de eu votar num turno, simplesmente esquecer no outro turno. Você simplesmente esqueceu? Como você esqueceu? Aí eu não lembro o que eu fui fazer, que tava dando que eu tava irregular. E aí eu fui na minha gavetinha, né, e fui lá pegar todos os meus comprovantes lá de votação e tal, na verdade de justificativa. E aí quando eu olhei, realmente não tinha dessa eleição. Eu falei, é muita coincidência, eles estão falando que eu não votei e eu não tenho justamente esse comprovante. Eu realmente não tinha votado. E eu acho que eu não votei também num referendo. Referendo. E eu acho que conta também, né, como... Conta também, como se fosse uma eleição oficial. Falando nisso, é até legal falar já até pro esclarecimento, tanto esse comprovante, né, do dia da votação, mas você também consegue tirar no site do TSE, você consegue lá pegar a declaração de certidão se você tá quite ou não da justiça eleitoral, que substitui esse comprovantezinho, e também no e-título, que a gente lançou no final do ano passado, a justiça eleitoral lançou o título digital, a versão digital do título do eleitor, e lá também já vai estar a sua situação eleitoral lá também. Sobre o e-título ainda, o nosso título eleitoral, o impresso, essa versão que a gente tem, ela não tem a foto, né? Então, pra gente votar, segundo a decisão do Supremo, a gente precisa ter um documento original oficial com foto também. No e-título, nos locais que já teve a biometria, que já fez o recadastramento biométrico, como aqui no DF, por exemplo, o e-título já vai vir provavelmente com a sua foto. Aí ele já vai ser um documento que já vai ser suficiente pra você conseguir votar no dia da eleição, essa versão digital nossa do título eleitoral. Ah, muito bom. Eu acho que agora o desafio da justiça eleitoral, de manter a justiça, esticando aqui o assunto para essas novas tecnologias, né, com as redes, fica um pouco mais complexo, né? Antigamente você tinha a boca de urna, botava lá um monte de gente em volta, né, ali, e, antigamente, né, há pouco tempo atrás. Agora você imagina, como você vai conseguir disciplinar um pleito aonde fica muito fácil divulgar, por exemplo, viralizar um monte desses fake áudios com a voz do fulano, do Beltrano, imagina a voz de um investigador falando que descobriu algo lá, do Alckmin, não sei o que lá, ou uma voz fake do Lula imitado, que não é tão difícil assim, né, pra quem sabe fazer, falando pra votar no fulano, pra não votar no fulano, aqui, ali, esse negócio correndo pra todo lado. É mais complexo localizar esse tipo de coisa, não? A Justiça Eleitoral criou uma comissão que está estudando essas questões de fake news e que vai dar um parecer e uma forma de se combater a isso. O combate a esses fake news, ela pode passar pela TI, mas certamente suplanta a TI nisso, nesse combate. Tem que se ter uma questão de culturamento da população, vários outros tipos de ação que não são ação de tecnologia. A Secretaria de Tecnologia da Informação está colaborando com as equipes que estão trabalhando nesse determinado assunto aqui na Justiça Eleitoral. Mas o nosso papel não é de vanguarda, nosso papel é de prover as ferramentas de tecnologia para esse fim. A biometria entrou há pouco tempo, né, aqui no jogo. E aí o TSE rodou uma solução para ver a unicidade dos eleitores, né? Se o eleitor lá tinha um título ou mais. E aí teve um resultado um pouco surpreendente. Eleitores com 5, mais títulos eleitorais, né, foram identificados. Essa seria uma fraude. A biometria na urna eletrônica, ela traz mais segurança, né, para a urna, evidentemente. Mas essa fraude do cara ter vários títulos, que foi descoberto com isso, o que significa isso, né? Qual era a intenção? Bom, eu acho que aí, nós iniciamos o processo de identificação biométrica em 2007. Isso já é uma grande evidência e um benefício de se apostar na tecnologia como carro-chefe do processo eleitoral, que beneficia introduzir elementos de integridade à medida em que evolui a tecnologia. Iniciamos esse trabalho em 2007 e hoje nós temos em torno de 85 milhões de eleitores biometricamente cadastrados. Uau. Se identificam na urna eletrônica por meio da sua biometria, pela sua digital. Considerando que não há duas digitais iguais no mundo, é um elemento extremamente preciso para garantir que aquele cidadão que está lá votando e sendo identificado é o mesmo que se registrou. Além disso, nesse banco de dados de 85 milhões de cidadãos devidamente, biometricamente cadastrados, nós temos um sistema chamado AFIS, que é o acronismo de Automated Fingerprint Identification System, que faz análise das minúcias de cada digital e verifica essas minúcias confrontando com toda a base. Ou seja, hoje nós temos 85 milhões de cidadãos cadastrados. O próximo que entra se mapeia cada minúcia de cada digital e se compara com cada digital de cada registro desses 85 milhões para verificar se há coincidência. No momento em que se verifica a coincidência, é algo irrefutável. Então tá lá, o João é o mesmo Pedro, que é o mesmo Carlos. Ou seja, as digitais garantem que ali existe uma pessoa com duplicidades ou pluralidades, personagens criados com benefícios escusos. Nessas verificações dessa base de 85 milhões de cidadãos, nós identificamos um número de duplicidades ou pluralidades em torno de 30 mil pessoas. Sendo que um sujeito bateu o nosso recorde aqui, identificamos um sujeito com 52 identidades. Caraca! 52 identidades. Pensa num problema de identidade aí. Certamente ele tem crise de identidade, né? Ele não sabe mais quem ele é. E isso mostra, discutindo uma realidade que nós temos no país, que nós estamos corrigindo justamente com a base biométrica da Justiça Eleitoral. Inclusive, essa base biométrica, né, nos deu ali a condição e a competência de tocar um outro grande programa, que é a Identidade Civil Nacional. Por meio da Lei 13.444 de 2017, o TSE, digamos, o cabeça de sistema da criação da nova Identidade Civil Nacional, que já nasce sendo uma identidade digital baseada nessa base biométrica, garantindo a unicidade do cidadão e utilizando todos os mecanismos digitais de verificação em tempo real se o cidadão é o mesmo. Então, mas esses caras, por exemplo, esse cara tem 50, bateu o recorde, mas a maioria não tinha 50, né? Tinha, sei lá, 5, 6... É, nós tivemos ali uma... selecionando os top 10, nós tivemos ali os 52, 47, 30 e poucos, 27, etc. Quer dizer, é um número bastante considerável nesse cenário que nós começamos a enxergar, digamos assim, à medida em que introduzimos esse elemento preciso que é a biometria, que é um cenário realmente que traz um prejuízo muito grande para o país que nós estamos consertando. Por exemplo, esse cidadão que tem 52 identidades, qual seria exatamente o objetivo dele? É a prática da falsidade ideológica. Em benefícios, por exemplo, se ele tem 52 identidades, teria 52 CPFs, poderia ter 52 Bolsa Família, 52 benefícios do INSS. A mãe do teu amigo aí, Daniel, que vende voto 4 vezes, tá? É pré-escolar isso, rapaz. Rapaz, a galera é profissional, viu? É, meu amigo. Aí vem o TSE pra acabar com a festa da galera aí, né? O cara pode ficar colecionando Bolsa Família, de repente ele bate no teto do serviço público, só multiplicando identidade aí, né? Olha aí. Então eu acho que essa é a grande contribuição também que nós conseguimos dar à sociedade, ao Estado, utilizando dos benefícios da estratégia de se migrar ou se conduzir um processo desse no carro-chefe da tecnologia. Quer dizer que o efeito colateral da biometria é o país ganhar uma identidade única, finalmente. Exatamente, um efeito colateral bastante positivo. E já emitimos, né, começando, já estamos em caráter piloto, testes do Documento Nacional de Identidade, que é um documento digital, que você instala no seu smartphone e ele tem todos os requisitos de garantia. Primeiro, que eu estou único, passei lá naquela prova da verificação daquela base, se garante que eu sou eu mesmo, né, já confrontado com toda a base. À medida que ele se instala no dispositivo móvel, ele tem vários requisitos de verificação em tempo real, garantindo ali que eu sou eu com todas as características e verificações de integridade. Então, se eu sou eu, vou poder voltar de casa no futuro? Essa é uma pergunta também bastante recorrente. Não é somente uma questão tecnológica, né? A questão de se votar pela internet. Existe um preceito constitucional no artigo 14, certo, que define como requisito a garantia do sigilo do voto e da não coação. Então, a única forma que a Justiça Eleitoral consegue garantir o sigilo do voto e a não coação é no modelo presencial, onde o eleitor vai à cabina, o agente eleitoral, o mesário, está garantindo ali que ele está votando em sigilo e que não esteja sendo coagido ou pressionado por ninguém. Pela internet, não teríamos como garantir isso. Né? Existem várias formas ali de se coagir uma pessoa e isso seria uma possibilidade aí de votos obtidos de uma forma escusa. Um dia a gente vai votar que nem suíço, né? Vai no meio da rua, assim, sem ninguém, vai lá e bota o voto. Exato, lá. Exatamente. Isso está muito ligado na nossa cultura, né? À medida que a nossa cultura melhorar, nós teríamos condições aí de utilizar muito mais aí a tecnologia em benefício de nós mesmos. Nada que 2000 anos não resolvam. Refundar a pátria para chegar lá. Espero que seja um pouquinho antes disso, né? Eu ia perguntar justamente se o blockchain poderia representar alguma mudança no futuro para a Justiça Eleitoral, mas eu acho que estaria mais ligado a isso, ou não? Ou ainda pode? É, tá muito ligado a isso ainda, porque utilizando-se o paradigma do blockchain, não estaríamos aí garantindo o que prevê a nossa Constituição, que é o sigilo do voto, né? Uhum. O blockchain entra num paradigma de que o cidadão está aonde ele quiser, aonde ele estiver, né? Então, isso realmente está ainda muito atrelado a essa nossa, o problema, digamos, cultural que existe no nosso processo, as tentativas e a possibilidade de coação do próprio eleitor. Uhum. Giuseppe, problema cultural é de um eufemismo tão lindo, cara. Assim, eu tô emocionado. Né? Poeta. Fica bonito, né? Mas temos essa dificuldade, pequena dificuldade cultural. De ser honesto. Mas ficou bonito, né? Imagina isso no Rio de Janeiro, com a questão das milícias ali. O exemplo seria esse. Essa dificuldade pede isso, de ter essa disseminação maior. O exemplo que eu ia dar é exatamente isso. Voto pela internet numa comunidade dominada pelo tráfico ou pela milícia. Imagina. Numa fazenda em que todos teriam que se dirigir à casa do fazendeiro para fazer o seu voto. Exato. Não sei se a justiça eleitoral teria condição de garantir que essas pessoas não estariam coagidas. Exato. Outro eufemismo lindo. Não sei se a justiça eleitoral teria condição de garantir. O Alexandre, eu queria agradecer muito essa oportunidade, tá? Porque é uma forma da gente realmente compartilhar, tirar dúvidas e realmente prestar um serviço ao cidadão, principalmente de esclarecimento. Exatamente. Nós, da Justiça Eleitoral, também somos alvos de muitas fake news, e quanto mais distorcida a informação, mais fantasiosa, mais ela se propaga. E nós temos grande dificuldade de realmente esclarecer e colocar a verdade para que o eleitor possa realmente ter ali a segurança e a confiança no processo democrático brasileiro. Ficamos muito felizes com essa oportunidade. Não tinha fake news que o TSE ia multar 150 mil quem não fizesse o recadastramento da biometria, alguma coisa assim? Ano passado teve um negócio desse. Essa parte foi boa porque acelerou o nosso processo de cadastramento. Olha só! Tudo desmentido até hoje. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.